Marilena. Então, a primeira pergunta é: quando que vocês idealizaram a criação dessa coletânea e se demorou muito o processo até que ela fosse concluída? Então, nós fizemos um seminário internacional franco-brasileiro em agosto de 2014. Foram 4 dias de trabalhos, 2 dias aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e 2 dias no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui nós fizemos com o concurso de Nádia Araújo Guimarães, que é do SEBRAP e que é da USP, e no Rio de Janeiro nós fizemos com o concurso de Bila Socha, que é da UFRJ, junto com Alice Rangel de Paiva Abreu, que também é da UFRJ. Aqui, pela Fundação Carlos Chagas, participou da organização a Maria Rosa Lombardi, e eu e Margaret Marouani, nós duas somos do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, nós participamos da organização desse evento em agosto de 2014, a partir da França. E vieram então para esse evento, né, no Rio e em São Paulo, 12 estrangeiros, dos quais 10 eram francesas e franceses, mas os homens são uma minoria, né? Acho que havia um ou dois homens para 10 mulheres, e havia um pesquisador que veio do Canadá e uma pesquisadora que veio da Colômbia. Os outros eram todos franceses, dos estrangeiros. E participou o mesmo número de autoras brasileiras que fizeram comunicações sobre o Brasil. Esse seminário foi em agosto de 2014 e a gente, naquela ocasião, já tinha a intenção de fazer 2 publicações. Um livro com esses manuscritos, essas comunicações na França, e um livro com essas comunicações no Brasil. Era um trabalho bastante complicado, porque tinha que se traduzir 10 artigos franceses para o português, para edição brasileira, e 10 artigos, ou um pouco mais, 11 ou 12 artigos, em português, para o francês, para edição francesa. Tudo isso levou 1 ano e 9 meses. É relativamente rápido para uma edição de livro com traduções. E nós conseguimos, então, publicar em maio, junho de 2016, isto é agora, o conjunto dos textos que foram apresentados nesse seminário, mas muito mais trabalhados. Nós pedimos para todo mundo passar de 70 mil signos, 80 mil signos para 30 mil signos. Todos os artigos têm em torno de 30 mil signos. E a gente pediu para fazer uma série de modificações, melhoras, etc. Então foi um trabalho bastante intenso de organização das coletâneas, cujos textos já têm uma semelhança muito longínqua com a apresentação oral que foi feito a partir de papers, né, de comunicações para o colóquio. Então, foi relativamente rápido o processo. Felizmente, nós tínhamos recursos para tradução, para revisão técnica, para revisão de forma e mesmo para a produção desses livros na França e no Brasil. Nós tínhamos recursos, de um lado, da Fundação José Bonifácio, que é uma fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós tivemos recursos da Petrobras para publicação, para preparar esses livros, e na França também nós utilizamos esses recursos brasileiros, porque a própria França não tinha recursos próprios para fazer esses 2 livros. E qual a importância desse trabalho para o público brasileiro, até mesmo o público acadêmico brasileiro? Olha, eu acho que o trabalho de mulheres, o trabalho, as relações entre homens e mulheres, as relações sociais de sexo, como a gente diz, as relações sociais entre homens e mulheres, a questão do cuidado, a questão das políticas públicas, a questão dos movimentos sociais, né, para que haja maior justiça social, e na justiça social eu coloco a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade racial, a igualdade, né, de gênero, de raça, de classe, etc. Todas essas questões são muito importantes e elas estão abordadas no livro. Então, para os movimentos sociais, para as sindicalistas, para as estudantes, para professores universitários, para professores de ensino médio, para jornalistas, publicitários, acho que para todo esse público é muito importante esse livro, porque ele trata de todas essas questões, das questões de comparações internacionais do trabalho, para questões de emprego, para questão de discriminação, né? Para questão de discriminação de raça, de classe, de gênero. Então, acho que é um livro importante para todas essas categorias que eu mencionei, profissionais, né? que terão a ganhar com a leitura desse livro. Agora, professora, vocês têm, então, uma comparação, né, do mercado de trabalho na França e no Brasil. São países que têm histórias diferentes e diferentes graus de desenvolvimento. Pensamos aí a França até com um grau de desenvolvimento social melhor que o Brasil. E tem ainda a diferença do Brasil ser um país grande, com diferentes distinções dentro do seu próprio território. Ainda assim, foi possível vocês fazerem uma comparação do problema de gênero enfrentado no mercado francês e no mercado brasileiro? Sim, porque eu acho que há uma relativa semelhança nos dois países em termos de uma inferiorização, uma discriminação das mulheres em relação aos homens. Então, tanto na França quanto no Brasil, embora países sejam países muito diferentes, há uma discriminação salarial, isto é, as mulheres ganham menos do que os homens em todas as categorias. Operário, na categoria de trabalho rural, na categoria de executivo, né? Em todas as categorias sociais, as mulheres ganham um salário menor do que os homens. Isso tanto na França quanto no Brasil, embora sejam países muito diferentes, porque o Brasil é menos avançado, né? Tanto em termos tecnológicos quanto em termos econômicos, né? Então, apesar disso, há essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, que é igual, tanto no Brasil quanto na França, ao mesmo tipo de desigualdade salarial, as mulheres ganhando menos do que os homens, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa que dá para comparar e dá para ver que há uma desigualdade, né, que é semelhante nos dois países. Também há um número muito grande de mulheres no setor informal, né? No que a gente chama a informalidade, né? das relações de trabalho, etc. Isto é, muitas mulheres que não têm carteira de trabalho, muitas mulheres que não têm direitos sociais, né? E na França, as pessoas em geral não têm esse problema de informalidade, elas têm um trabalho formal. Só que muitas mulheres trabalham, por exemplo, em tempo parcial. O comércio, os supermercados não contratam as mulheres em tempo integral, mas em tempo parcial. E tempo parcial significa salário parcial. Então, as mulheres ganham menos, né? E têm mais dificuldades de alugar casa, pagar conta de luz, telefone, etc., trabalhando em tempo parcial. Então, eu considero equivalente o tempo parcial da França com o trabalho informal do Brasil. Então, há coisas que são realmente semelhantes nas condições das mulheres brasileiras e francesas. E no quesito conquistas, né? É possível a gente também fazer essa comparação se a luta dos movimentos sociais feministas franceses e a luta social dos movimentos feministas brasileiros, eles têm também um time diferente ou conseguiram conquistas nos últimos anos? Eu acho que os dois países houve conquistas importantes de igualdade, por exemplo, aqui teve toda uma política de cotas, né? Na França teve toda uma política que a gente chama de paridade, entre um número igual de homens e mulheres em todas as instâncias de políticas, de eleitorais, etc. Então, acho que pode-se dizer que, de fato, existe, tanto na França quanto no Brasil, toda uma série de conquistas, né, dos movimentos feministas e da ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui no Brasil, que na França seria o Ministério dos Direitos da Mulher, que batalhou para uma série de ações para melhorar a situação, aumentar a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Mas, evidentemente, não há uma igualdade, ainda estamos longe da igualdade, mas eu acho que, claro, na França tem mais políticas para as mulheres. Por exemplo, na França, as empresas são obrigadas a ter uma política de igualdade para promoção, para formação profissional, para deixar as crianças em creches de empresa, etc., que é muito mais avançado do que no Brasil. Mas no Brasil, a SPM, por exemplo, fez dezenas de ações importantes para que as mulheres tivessem uma melhor situação, né, política, social, etc. Só que isso está sendo meio posto água abaixo, porque todas essas ações da Secretaria, com a supressão da Secretaria de Mulheres, de Políticas para as Mulheres, com o impeachment da Dilma, foi por água abaixo, né? Atualmente a gente não sabe como é que vai se poder continuar o trabalho que foi feito pela SPM. Agora, para a gente fechar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da mulher negra. A gente sabe que na França tem um sério problema com a população negra, que ainda nem é reconhecida como francesa, não, né? E daí eu quero saber se o livro traz também essa discussão sobre as condições da mulher negra no mercado de trabalho, tanto no Brasil como na França. Eu acho que há um artigo do Antônio Sérgio Guimarães, que é sobre raça, em que ele descreve as teorias sobre os movimentos raciais, sobre a raça, etc., e onde ele vai descrever a situação das mulheres negras no mercado de trabalho brasileiro, as mulheres feministas que escreveram sobre essa discriminação das mulheres negras, como, por exemplo, a Lélia Gonzalez, né, desde o fim dos anos 70, começo dos anos 80, e ele também cita toda uma série de autoras feministas na França que trabalham com a questão racial, né? Agora, claro, na França há uma questão explosiva, que os imigrantes negros, árabes, na França, são muito discriminados em termos de emprego, em termos de local de moradia, de bairros, etc. E essa discriminação é realmente escandalosa, porque são pessoas que são francesas, já nasceram na França, só que de pais imigrantes. Então, pelo fato dos pais serem imigrantes, eles são negros, eles são árabes, etc., de corpo, de facialmente, mas eles são de nacionalidade francesa, porque nasceram na França, e são extremamente discriminados. Isso aparece no artigo do Antônio Sérgio Guimarães. Também o artigo da Maria Bethânia Dávila, ela faz, é um artigo sobre os movimentos das empregadas domésticas no Brasil. As empregadas domésticas, você sabe, 70% são negras, né? E mais de 70% trabalham na informalidade, tem um trabalho informal. E hoje em dia, pode-se dizer que ainda há 6 milhões de mulheres que são empregadas domésticas. Eram 7 milhões no censo de 2010, no censo do Brasil de 2010. Então, há um número muito grande de mulheres negras e elas estão todas numa faixa de salários e uma faixa ocupacional muito baixa, porque são empregadas domésticas, diaristas, etc., que são as mulheres que ganham menos na sociedade brasileira e que são as mais humilhadas, as que têm uma situação mais difícil no plano do emprego, né? Então, o artigo da Maria Bethânia Dávila também trata da questão dos empregados domésticos, ela fala também das mulheres de raça negra, etc., que são as que são mais discriminadas. Também os artigos da Nádia Araújo Guimarães e Murilo Machner e o artigo da Lena Lavinas, com outras duas pesquisadoras, são dois artigos que contemplam a questão da raça junto com as questões de classe social, junto com a questão do gênero, etc. Então, acho que são todos artigos que são extremamente úteis para as pessoas que estão interessadas em estudar a questão da mulher negra. E aproveitando, a doutora, né, também ajudou a produzir o trabalho, o livro, né, Nova Divisão Sexual do Trabalho, que, na verdade, o título do livro é uma interrogação. Isso. Por que que é uma interrogação? Isso significa que realmente a disparidade, né, de gênero dentro do mercado de trabalho não teve aquela evolução que a gente esperava? Porque a questão é que muitas vezes a gente fala assim, que a divisão sexual do trabalho mudou, que houve uma melhora na situação das mulheres em relação à situação dos homens, que essa melhora da situação das mulheres é alguma coisa que é importante, porque houve uma melhoria na sociedade, né, no lugar das mulheres na sociedade. E essa ideia de que melhorou o lugar das mulheres na sociedade é uma ideia que vingou bastante nos anos 2000. O que nesse livro que saiu na Boitempo, que chama Nova Divisão Sexual do Trabalho, eu coloquei um ponto de interrogação, é que a gente, como dizia um pesquisador francês, a gente não sabe se um copo está metade cheio ou metade vazia. Então, se você vê que metade está vazia, então você vai dizer, você pode ser pessimista. Se você acha que a metade é uma metade cheia, você vai ser otimista. Então, o otimismo ou o pessimismo em relação à melhoria na situação da divisão sexual do trabalho depende muito do seu ponto de vista sobre o que que melhorou, se piorou, etc. E eu, quando escrevi esse livro, eu tinha dúvidas se tinha melhorado ou se tinha piorado, embora muitas pesquisas dissessem que a situação das mulheres no mercado de trabalho tinha melhorado nos anos 90 a 2000. Atualmente, eu acho que houve, de fato, o maior número de emprego feminino. Os empregos femininos cresceram, mas elas cresceram, mas são empregos femininos precários, vulneráveis. Então, aumentou o emprego feminino, mas não é um emprego bom, porque é emprego de mulheres que têm poucos direitos sociais, que não têm, que estão no regime de precariedade, que não têm possibilidade de carreira, que estão sempre prestes a serem mandados embora, etc. Então, essa situação não nos permite dizer que houve uma melhoria na divisão sexual do trabalho, além do que as mulheres continuam, apesar das melhoras, a cuidar principalmente do trabalho doméstico. Os homens continuam não trabalhando, né, não repartindo o trabalho doméstico com as mulheres, e elas, mesmo quando têm empregadas, são elas que administram as empregadas, são elas que dizem para as empregadas o que devem fazer no jantar, como devem arrumar a casa, o que devem fazer compras, etc, etc. Professora, muito obrigada. Imagina. Tudo bem. Gente, eu também agradeço bastante o interesse.